Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme. Satisfação estarmos juntos novamente neste sábado pela manhã. Guilherme, nesta semana vou comentar a coluna da Miriam Leitão, chamada Vale de Lama. Alusão à mineradora Samarco, subsidiária da Vale do Rio Doce, proprietária do empreendimento que rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, causando a morte, né, de várias pessoas, ainda estão várias pessoas desaparecidas, inclusive, destruição de lares, muitas famílias desabrigadas, uma área afetada de mais de 600 quilômetros, e essa área, Guilherme, continua aumentando, infelizmente, enfim, ocasionando uma das maiores tragédias ambientais do país. E afirmo que não se trata apenas de um mero acontecimento isolado ou um acidente ocasionado por imprudência ou imperícia de algum funcionário, mas sim um crime ambiental. Foram toneladas de rejeito mineral, resultado de uma exploração mineradora de muitos anos, de uma empresa que visa lucro, e muito lucro, por sinal. Trata-se também de uma catástrofe anunciada, já que o Ministério Público de Minas Gerais já alertava há muito tempo para o problema. O interessante, Guilherme, é que esse acidente ocorreu bem na época em que os nossos políticos discutem ainda mais a flexibilização dos procedimentos do licenciamento ambiental no país. Por exemplo, neste empreendimento em questão, não existia um plano de contingência ou um plano de emergência ambiental. Ninguém avisou do possível problema à população antecipadamente. E não será a aplicação de multa agora pelos órgãos ambientais que irá resolver o problema. Sabemos que isso é insuficiente frente à gravidade. O jogo de empurra-empurra já começou. Vamos ver quem será declarado culpado no final da história e se alguém pagará mais esta conta. E que, infelizmente, neste caso, colocará em risco uma enorme quantidade de pessoas, moradores da região afetada, prejudicando o abastecimento público de água potável e prejudicando enormemente a biodiversidade que ali existia. Pense nisso comigo.